Rui Alves, este jogo certamente já lhe mostrou muita coisa. Há muito trabalho ainda para fazer pela frente, não é? Sim, o percurso que temos para percorrer ainda é longo. É mais importante a forma como vamos terminar do que propriamente a forma como vamos começar. Levamos 15 dias de trabalho, estou muito contente com os meus jogadores, estou muito contente com as condições que me proporcionaram aqui. Estou a adorar estar aqui, mas precisamos realmente de tempo. Precisamos de tempo porque temos que melhorar muitos aspectos do nosso jogo. E levamos só 14 ou 15 treinos, portanto ainda estamos realmente numa fase muito inicial. Estamos a usar este torneio também como uma espécie de preparação. E hoje jogamos contra provavelmente a melhor equipa da Pro Liga, não é? Que tem um plantel muito, muito forte. Diz que a ideia é subir. Sim, de facto eles têm condições para tinham uma equipa para jogar na Liga e para irem a playoff provavelmente na Liga. Eu joguei com eles o ano passado na Liga e acho que estão mais fortes agora do que o que estavam o ano passado. Mas isso também... Pronto, mas isso é o adversário, não é? Nós temos que olhar um pouco para dentro e pensar as coisas boas que já conseguimos fazer e as coisas más que queremos corrigir e que queremos melhorar e pronto, e que só com o tempo algumas delas é que vamos conseguir melhorar. Realmente, uma mudança, enfim, do topo da liga, do topo do basquetebol para a Proliga, é um novo desafio. O que é que o trouxe de facto a São Paulo de Gramaços e neste projeto, enfim, o Sapense também descendo e agora na Proliga? O que é um novo desafio? Eu sou um homem de desafios de alguma maneira e gosto de desafios e motivam-me estes desafios. E gosto particularmente, não tanto até pela equipa sénior, mas pelo projeto em si. Ou seja, ver que é um sítio com muito potencial, que há muitos miúdos, que há poucos praticantes e vamos tentar aumentar o número de praticantes, vamos tentar, com o apoio da autarquia necessariamente, fazer atividades, fazer iniciativas, mobilizar mais pessoas, criar uma dinâmica à volta do clube ainda maior do que era antes. Esse desafio motiva-me imenso. Como coordenador do clube, estou comprometido num trabalho que não é só de chegar aqui a dar o treino dos séniores e ir embora. Vai muito para além disso. Mas também a equipa sénior também motiva. Eu adoro ser treinador, é uma atividade que eu realmente gosto e aqui a oportunidade que eu tenho foi excelente para eu poder continuar a minha carreira, digamos assim. E até agora estou realmente muito, muito satisfeito e muito contente e o desafio para já está a ir de encontro às minhas expectativas e acho que não há motivo para deixar de ser assim. Falando nesta equipe, algo muito perdulária, falta aqui ainda muita coisa, um base aqui e um homem que conseguisse ter algum peso no jogo. Vamos lá ver, de facto é verdade, falta-nos queria muito. Perguntar só se esta é base ou se poderá haver mais alguém que não, possa vir para o nosso peso. Nós não estamos nesta altura, eu diria que o plantel está fechado, só se houvesse aí alguma situação muito excepcional, de aparecer um patrocinador à última da hora ou assim uma coisa. Alterar alguma coisa. Porque em condições normais é com esta equipa que vamos disputar a Pro Liga. O jogo de hoje realmente não dá para aferir e dizer-se as reais possibilidades que nós vamos ter e nesta altura também não consigo dizer. O nosso objetivo competitivo para já será ficar nos 4 primeiros lugares da Zona Norte, que é que dá acesso à fase seguinte que permite depois jogar com a Zona Sul e eventualmente ir ao play-off e eventualmente subir. O nosso objetivo para já é ficar nesses 4 primeiros. Vai ser duro, vai ser difícil, mas para já é isso. E eu penso que temos qualidade para poder abraçar esse objetivo. Mas pronto, falta o resto e as outras equipas também estão a trabalhar e também estão a fazer o seu papel, não é? E as equipas reforçaram-se muito e o campeonato da Proliga é um campeonato competitivo. Dá uns anos a esta parte, principalmente com zonas e tudo acaba depois o facto de vir do Porto e o Benfica estarem a jogar neste campeonato tornou-o também mais competitivo e portanto é também mais difícil, não é? Nós estamos aqui um pouco com a prata da casa, digamos assim, que em algumas circunstâncias parece ouro, não é? Mas noutras alturas também já não é tão prata como isso, não é? E acho que as pessoas também são conscientes disso. Mas isso estamos a falar da qualidade individual. Nós vamos tentar é que, do ponto de vista coletivo, a gente conseguir esconder algumas lacunas que temos e potenciar algumas vantagens que nós também temos. o ano passado, enfim, saiu da Oliveirense, prematuramente. E como é que é o campeonato nesta altura? Quer a Liga, quer esta Pro-Liga? O basquetebol, de um modo geral. Tem havido muitas complicações, clubes que não têm capacidade de andar onde andam, as apostas que se fazem, as competências que os próprios clubes estão a fazer. Como é que vê o basquete? Nesta altura, um homem conhecedor, enfim, ligado às federações e tudo isso. Eu sou um otimista por natureza e sou... e combato um pouco esta ideia que passa, que vai passando, que está tudo mal, isto cada vez está pior e cada ano é pior. E cada... Eu combato um pouco essa ideia, porque eu, quando vejo um campeonato da Europa como aconteceu nos sub-16 femininos há bem pouco tempo e aqui no nosso país, e o sucesso que foi em termos de organização, em termos de resultados, de facto o basquete não está assim tão mal e as pessoas gostam realmente de basquete e têm interesse por basquete. Agora, que há coisas que têm que melhorar, naturalmente têm. Eu, a percepção que eu tenho da Liga e da Pro-Liga nesta altura é que são campeonatos fortes, equilibrados, e que estão a dar oportunidades a jogadores que nunca teriam essas oportunidades se não tivéssemos também neste contexto de crise. Mas a verdade é que este contexto de crise não é só um contexto de crise de Portugal, não é? Portanto, nós olharmos para o campeonato espanhol, se olharmos para o francês, se olharmos para os outros campeonatos, também está a acontecer um pouco a mesma coisa. Eu não sei se em todos os casos estamos a nivelar por baixo ou por cima, não é? Eu acho que o trabalho que há a fazer é a mesma história do desafio, quer dizer, eu acho que o caminho que há para percorrer é um caminho que se pode percorrer. É fácil dizer, era muito fácil agora estar-me aqui dizer, olha, nós não temos dinheiro, os nossos jogadores não servem para nada, isto é uma miséria, o clube não me apoia, não resolve nada, não resolve nada. Isto era, ou seja, então para isso eu não estava cá, eu aceitei este desafio sabendo que há um conjunto de dificuldades e quero ultrapassá-las. E eu quero ser otimista ao ponto de pensar de que vamos ultrapassá-las e que vamos resolvê-las. E penso um pouco o basquete à dimensão nacional de alguma forma também, assim, quer dizer, há problemas, há, mas eu penso que as alterações que a Federação tem feito e as mudanças que a Federação tem procurado que estão a ir no bom sentido. E há sinais que realmente as coisas estão a melhorar. Ainda assim, isto não é tudo um mar de rosas, não é tudo perfeito e há coisas que têm realmente que melhorar. Rui, obrigado. Nós vamos ter a oportunidade de falar mais vezes sobre este torneio e de facto sucesso para a Pro-Liga e uma boa passagem e espero que com muitos êxitos no Sampaense. Muito bem, muito obrigado.